talvez seja um dos assuntos mais, eu diria, complicados da nossa atualidade, que seria a questão de aceitar, vejam bem, não é aceitar, de respeitar as divergências, respeitar as ideias que divergem uma da outra. O que é uma linha divergente? Ela parte de um ponto e vai para outro. Parte de um ponto e vai para outro. Elas nunca se encontram. Mesmo que sejam linhas paralelas, elas podem fazer a volta no planeta inteiro, elas nunca vão se encontrar. São ideias diferentes. São linhas convergentes. Divergentes. Ao invés das linhas convergentes, que todas elas vão, digamos assim, são traçadas em um ponto, de vários pontos para um ponto só. Mas nós vamos falar daquelas ideias divergentes, aquelas ideias de que nem todos concordam. Então a gente pode começar aqui pela questão de nós, e vejam bem, nós não estamos aqui falando em aceitação. Porque para nós aceitar, para nós aceitarmos, nós estaríamos que estar muito, muito, muito acima daquilo que nós estamos hoje. Vamos falar em tolerar. É uma palavra um pouquinho mais consciente para o nosso atual estado evolutivo. Vamos tolerar. Tolerar. Vamos tolerar uma divergência de ideologias religiosas. Como é que nós vamos fazer? O Espiritismo, ele prega que todo ser humano, ele tem o direito de pensar religiosamente da maneira que ele bem quiser. E respeitar, principalmente, tolerar todas as outras ideias religiosas. Tanto que no Espiritismo, as pessoas de outras religiões, de outras igrejas, vêm aqui costumeiramente e nós não temos nada contra isso. Cada um faz aquilo que quer, cada um prega, cada um segue a ideologia religiosa que bem quiser. Nós não temos nada contra isso. Está no Evangelho, segundo o Espiritismo, principalmente está no Livro dos Espíritos. Agora, se nós pegarmos a questão, vamos ficar aqui, só aqui no Brasil hoje. Vamos ficar só no Brasil, não vamos lá para fora. Porque se fosse falar de ideologia religiosa e fôssemos lá para o Oriente Médio, a coisa pegava fogo. Então vamos ficar só no Brasil. Digamos assim, a tolerância cultural, como é que fica aqui na nossa região? Tolerância cultural. Quando a gente fala em tolerância cultural, cultural é aquilo que a gente tenta entender todos os lados, todas as miscigenações de raças, todas as ideias, culturais de que cada raça que aqui colonizou o nosso país trouxe. E é um monte de raças. Hoje existe já mais uma outra questão, que é a questão dos LGBTs, né? Que é uma outra, digamos assim, seria outra, não é outra raça, mas é outro segmento de cultura, de queira ou não queira, nós temos que assimilar. Nós temos que aceitar. Bom, eu já disse, nós não estamos ainda no ponto em que nós temos a capacidade mental e espiritual de aceitar. Mas nós temos sim o ponto, a capacidade, estamos no ponto de tolerar. Não criticar, tolerar. Então nós temos que tolerar quem? Bom, esses LGBTs. Nós temos que tolerar as outras raças, que é a questão racial, e não deixa de ser uma questão cultural. Nós temos que respeitar e tolerar os negros que estão aqui na nossa região, tanto os haitianos, como os ugandenses, como os samoanos, como os, agora vem os peruanos. Peruanos, né? Hã? Venezuelanos. Enfim, nós temos que tolerar todas as raças de pessoas. Por quê? Tolerar. Porque, na verdade, no fundo, no fundo, somos todos nós filhos do mesmo Deus. Agora, por que essa... Por que existe dentro de nós essa coisa que, às vezes, a gente olha assim para as outras pessoas e a gente pensa assim, bah, mas será que eu tenho mesmo que aceitar esse tipo de gente na minha quadra, aqui onde eu moro, 20 metros da minha casa, ou no meu bairro, ou na minha comunidade e tal? Gente, nós temos que tolerar. Por quê? Porque eles não vieram aqui pedir nada para nós. Eles vieram aqui e estão trabalhando. Estão trabalhando. Trabalhando. E muitos deles já têm filhos brasileiros, e muitos deles já têm carro, que muitos deles já são meus clientes, e são gente boa. E nós não podemos dizer que eles não são que nem nós. O sangue deles é vermelho que nem o nosso. E muitos eles vieram aqui só para tomar conta do nosso posto de saúde. Mas Jesus Cristo, eles não são seres humanos iguais a nós? Eles vão sobrecarregar o nosso posto de saúde. Mas, Senhor, não é por aí. Ah, porque tem muitos que vieram morar em Flores da Cunha, de uma raça lá, não sei o quê, que são todos os pelos duros, não sei o quê, não sei o quê. Eles falam tudo isso, né? Só para sobrecarregar o posto de saúde que é nosso. Mas Jesus, Jesus, onde é que está a tolerância de nós, seres humanos? Onde é que está a nossa... A nossa, digamos assim, humanidade? Onde é que está o nosso fator humano de aceitar essas pessoas? Que são como os irmãos nossos, conversar com elas, se fazê-las sentir felizes aqui no nosso meio. Porque elas, no fim, elas talvez não, mas os filhos dela, que já são os pequenininhos, todos pretinhos, pequenininhos, mas os netos que virão daqui 15, 18 anos, 20, eles vão assimilar a nossa cultura. Alguns vão começar a falar italiano, dialeto. Então, nós temos que ter essa sensibilidade dentro de nós de fazer com que nós, veja bem, não aceitemos. Tudo bem, talvez não aceitemos agora, vamos aceitar daqui a alguns anos, mas que nós toleremos, gente. Tolerância, tolerância, gente. Só tolerância. Aí vamos para outro tipo de divergência. Divergências políticas. Meu Deus do céu. Nas últimas eleições aí, tinha gente que abraçava um e tinha gente que botava o outro no inferno. Um era Deus, o outro era o diabo. Para uns, o outro era Deus e o outro era o diabo. Gente, nós não temos nada que ver com isso. Nós não ganhamos nada com isso. O que resolveu? Vamos ser sensatos, vamos ser conscientes, vamos ser coerentes e, principalmente, ter vergonha na cara. Ter vergonha na cara. A gente não precisa ficar demonstrando, às vezes, atitudes ignorantes de nossa parte. Porque fica feio isso, gente. Tu fica tomando uma postura que depois tu fica comprometido pelo resto do mandato do fulano de tal, pelo resto da tua vida. Tem gente que vai te jogar na cara alguma coisa. Ó, tu foi aqui, tu foi ali, e olha agora. Fica quieto. Assuma a tua ideia e fica para ti. Seja tolerante para com os outros e seja tolerante para com você mesmo, gente. Com você mesmo. Vamos ter paciência. Outro tipo de questão que nós temos também na questão de ter tolerância é sobre a questão também de aceitar pessoas, vejam bem, de aceitar pessoas que já foram, já pertenceram ao meio carcerário. Pá! O cara foi... foi ladrão. O cara já ficou na penitenciária tal. O cara já ficou na cadeia. Cara, será que eu vou tolerar esse cara aí? Será que eu vou dar um emprego para ele? Pai, eu não sei. Será que ele vai aprontar ainda? Quem de nós já não teve esse pensamento? Mas eu duvido que nenhum de nós tivemos esse pensamento. Eu duvido. Até eu tive. Até eu tive. Nós estamos certos, gente. E ficar julgando, de repente, esse tipo de coisa. Se ele errou um dia e ele cumpriu com a pena dele, ele pagou o seu preço e ele pagou a sua dívida para com a sociedade. Por que que nós, seres humanos, que nos chamamos cristãos, temos que continuar a condená-los e julgá-los? Se o juiz já disse, você está livre. E nós continuamos condenando e julgando, condenando e julgando. E ainda vamos dizer assim, bah, mas tu é louca, tu pegou, isso eu já escutei, hein? Tu pegou aquela mulher lá para fazer limpeza na tua casa, mas ela é mulher de um ex-detento da penitenciária lá não sei de onde. Será que, não sei, como é que é? Vocês já pensaram nisso? Quando é que eles vão ter a oportunidade novamente de refazer a vida, se todos nós pensarmos e agirmos dessa forma, gente? Quando é que eles vão ter essa oportunidade? Eles vão pegar, não tem emprego, a mulher não tem emprego, porque não dá, porque todo mundo condena ainda eles, todo mundo julga eles ainda como ex-detentos, e aí o que que acontece? Bom, eu vou roubar de novo. Vou roubar, eu vou entrar naquela gangue de novo. Pelo menos quando eu estava lá, eu tinha comida para minha família, e quando estava no presídio, a minha família tinha o Bolsa Presidiário, que eles recebem dinheiro para a família. Pronto. Por causa de quê? Por causa, não é da nossa maldade, não. É por causa da nossa ignorância. Ignorância. Com todas as palavras, para não dizer outra palavra um pouquinho mais. Ignorância, gente. Ignorância. Então, vamos ser um pouco diferentes. Vamos ser tolerantes para com as diferenças, com as divergências. E o que a gente está pedindo, o que o Espiritismo pede, o que todas as religiões cristãs pedem, é tolerância, gente, não é aceitação. Quem sabe daqui 30, 40, 50 anos, quando nós estivermos um pouquinho mais evoluídos, numa outra existência, quem sabe, onde estaremos adentrando para o mundo de regeneração, talvez a gente consiga aceitar e não só tolerar. Muito obrigado.